Logo no início, quando você começou a ser levada, ela. Agora eu vou fazer uma revelação que você, o rapaz, vai ser condenado de antidoutrinário. Que é mentira. Animismo do médium. Qual foi o resgate, moça? Aí quem vai falar é você. E eu vou incrementar. Qual foi o resgate de espíritos que estavam debaixo da terra, enterrados, vivos, no deserto, na areia, que quando foram resgatados, olharam para você, mas não enxergaram esse corpo. Enxergaram o seu espírito. Deixa eu terminar. Enxergaram o seu espírito e disseram para você: Mestre, você nos avisou. Você falou, a gente não quis ouvir. Olha a nossa condição. Quando eles te chamaram de mestre, moça, eles estavam se referindo a uma encarnação que você teve há muito tempo atrás, como Jeremias, que você exortava, que você falava o que eles precisavam ouvir, que os outros profetas, você falava diferente de tudo que os outros profetas falavam, porque os outros profetas. Não estava vindo nada de Deus para eles, porque eles estavam falando o que os reis queriam ouvir, o que as pessoas queriam ouvir. Você não. Você era servo fiel. Você falava o que Deus mandava falar. Você falava o que os reis precisavam ouvir, o que aquelas pessoas precisavam ouvir. E o que que eles falavam? Ah, só fala coisa ruim para mim, não fala nada de bom. Não falar nada de bom porque ele devia estar numa conduta meio complicada e achava que estava certo. A mesma coisa que acontece agora, que esse menino aqui é usado para exortar e as pessoas acham que ele está exagerando, que ele está sendo tomado por demônio, porque diziam que você era tomado por demônio também, quando era Jeremias. Porque não quer fazer reforma íntima, porque acha que está tudo bem, porque acha que está na conduta. E aí ficaram lá. Quanto tempo, moça? Jeremias viveu há quanto tempo atrás? É, fala no microfone, moça. É. 600, 500 anos antes de Cristo, por aí. 600, 500 anos antes de Cristo. Cristo teve aqui há quanto tempo? 2.000 anos atrás. Uns 2.500, 2.600 anos atrás. Esses espíritos ainda estavam lá. Uma dúvida, se você puder Por tirar. isso que você toda hora era usada. Por isso que sua vida foi sacrificada para tentar salvar aquele povo. Porque Deus, os espíritos superiores, sabiam o que que ia acontecer com eles. E eles não queriam mudar. E toda hora você avisava. A mesma coisa agora, moça. Esse aqui está sendo usado. Você está sendo usada, aquela lá está sendo usada, vários dirigentes espíritas estão sendo usados, vários pais de santo estão sendo usados, dos sérios, dos bons. Para! Muda! E não querem mudar. Sodoma e Gomorra tá aí. Daqui a pouco vai achar a cura do vírus. Vai todo mundo voltar a fazer tudo. Tudo como era dantes. Vai voltar tudo como era dantes no quartel de Abrantes, é assim que ele fala. Já está acontecendo, mesmo com vírus, tá tendo festa, tá tendo cachaça à vontade, tá todo mundo na praia comemorando Ano Novo, aglomeração, se beijando, entrando na cachaça, promiscuidade, todo mundo se pegando, não é assim? Então, tá chorando, moça? Que tá lembrando, né? Porque estão fazendo você lembrar. Será que é mentira que o Caveira tá falando? Que vai. Tá sendo um monte de gente usada para essas pessoas. Pessoa não quer acreditar, não quer ouvir o médium. Você acha que é fácil para esse médium aqui parar de fazer tudo que ele parou de fazer? Parar de pegação, parar de noitada, parar de cachaça? Você acha que ele não sente vontade? Mas ele sabe, ele enxerga que vai dar ruim, como vocês falam aqui. Por isso que ele parou com tudo. Entendeu? Só que as pessoas não querem parar. Tá todo mundo escolhendo a porta larga. Tá difícil entrar na estreita? A porta larga vai doer. Agora tá prazeroso. Mas depois vai machucar. E não vai adiantar pedir perdão, vai ser tarde demais. Já vai ter desencarnado. E aí, moça? Tá gravando, moça? Vê se tá gravando, que isso é importante. Porque na hora certa, agora pode ter pouco inscrito no canal, mas na hora certa, muitos vão ver. E vão dizer o que você disse na oração hoje. O Senhor já vem me usando isso, já vem me falando há muito tempo. Olha lá o Caveira dizendo aquilo no vídeo. Eu fui avisado disso há muito tempo atrás. Você falou isso na oração hoje, que isso vai acontecer. E vai. Porque essa mensagem aqui é para muitos. Não é para um, nem dois, nem três. É para muitos. Porque eu, hoje eu estava orando e eu falei quantas coisas Deus tem me mostrado. E às vezes eu comento só com meu marido e eu fico assim, Senhor, mas é muito duro de ver. E o Senhor faz, eu fico assim, não é possível, eu estou imaginando. Aí ele diz assim, não, filha, sou eu que estou te mostrando. É, vai. Minha voz mudou, é assim mesmo, tá, moça? Faz parte do acoplamento. Que agora eu estou mais ligado a ele. Então, moça, olha aí o problema. E tá, tem gente que tá rindo. Tá zombando do médium. Depois vai chorar. E vai chorar muito. E não vai ter mais como voltar atrás. Porque dói quando a gente vê as coisas que vão acontecer. E assim, e a gente tem, você fica de mãos atadas, porque Deus fala contigo, você vê, mas é uma coisa que até você mesmo se questiona. Agora eu vou falar uma coisa aqui que me pediram. Os umbrais estão sendo reurbanizados? Sim. Astral inferior, tá tudo sendo reurbanizado. Mas não está tudo reurbanizado ainda. As reurbanizações começaram tem pouco tempo. Tem muita região nas trevas, no abismo, que o bicho ainda está pegando. Que tem gente sofrendo. São muitos. São bilhões. A população de desencarnados é muito maior do que de encarnados. E a maioria está lá embaixo. Não está lá em cima, não. Para ficar lá em cima, para ir para a colônia Nosso Lar, para ir para a colônia Grande Coração, para ir para Vitória Régia, para ir para Eretz Israel. Tem que fazer muita reforma íntima, moça. Tem que mudar muita coisa. Tem que modificar muita coisa. Senão não vai, não. Você gosta de se entupir de cachaça? Gosta de ir no puteiro? Gosta de matar, gosta de roubar, gosta de fazer fofoca. Gosta de destruir a vida dos outros com a língua. Gosta de falar mal dos outros. Julga. Gosta de droga. Se entope de cigarro. Tá achando que vai para Nosso Lar? Não vai, não. Mas não vai mesmo. Não vai, moça. Desencarnou, vai direto para essas regiões aí, tudo espalhado de acordo com o que você sintoniza. E não é bom. Isso se não ficar preso no corpo, né? Sentindo verme comer, sentindo um cheiro horrível. Tudo escuro. Dentro do caixão. Sofrimento espiritual é muito mais doído do que o da carne. Da carne não é nada. Pega aí a doença mais feroz. É pinto na frente do sofrimento dessas regiões, dessas dimensões. Por isso que a gente está aqui, ó. O médium está se expondo. O médium vai ser atacado. Vai ser chamado de antidoutrinário, porque está sendo instrumento para ser trazido novo e outras coisas que já existem. Por quê? Porque ele quer o bem também de vocês. Não é só a gente. Ele também quer, porque ele ama vocês. Seja quem for, até aqueles que faz mal a ele. Porque a gente conhece ele. A gente conhece o espírito dele. E ele tá aqui pra fazer o bem. Pra ver se ajuda alguma coisa. Tá entendendo, moço? Olha, moço. A mensagem é só essa. Só até aqui. Tá, moço? Se quiser me perguntar alguma coisa e eu puder responder e souber. Eu tô aqui, mas eu tô muito feliz que eu pude ir nessas regiões pra trabalhar, pra fazer caridade, pra trazer isso aqui, porque isso tem, isso existe. Se você puder responder nessa gravação, vai ser importante, que eu me lembro também de um resgate que nós fizemos, que antes de entrar no trabalho espiritual, a Sabina tinha visto como se fosse um lago, não sei, que tinha muitas pessoas ali que morreram afogadas e tinha plantas e houve esse resgate grande. E o que me chamou a atenção foi que foi um resgate que dos nomes que veio para a gente foi de Can, né? Foi Can. Se eu não me engano, foi Can. Você não me respondeu, mas daquela areia lá. Qual era o nome do... O nome do... Daquele lá, que é mais antigo ainda. Maomé, como é que é? Noé. Noé? Não foi Noé que você está falando? Teve um resgate aqui. Então, teve um resgate, teve vários. Teve um que foi da época de Jeremias. Foi nessa época de 600, 500 anos. Teve um que foi na época de Moisés. Que foram muitos que ficaram... que morreram na época de Moisés. E teve esse que eu estou te falando, que veio um até que eu perguntei assim, mas quem está do teu lado, para a gente poder entender? É, e daqueles ele... lá... que estão me dizendo para falar aqui que vai sacudir. Acho melhor até você aproximar o microfone da minha boca. Da boca do menino. Porque ele pede, né? É. Tá, dá para ouvir. Vamos lá. Agora, eu ia embora, tá, moça? Mas teve um grandão aqui que me pediu. Teve um que foi da época, eu não lembro, de Matusalém, Matusalém, é esse aí mesmo, é esse, Matusalém, que Matusalém veio aqui, é esse. Aí eu fiquei em dúvida, porque eu pensei que tivesse sido uma guerra, alguma coisa assim, eu falei, me fala um nome de alguém. É isso aí. Aí ele falou, quem é Can? Eu falei, nossa, aí eu fui pra história. Lembra quando falaram pra você que eu trabalho aqui? Ia ter âmbito universal, que não ia ser só daqui da Terra. E ele lembra falava, disso? Ele falava... Só que agora eu vou falar uma outra coisa. Uma outra coisa. Tem um planetinha aí, meio distante, que os seres lá destruíram o planeta. Não foram todos. Destruíram o planeta. De uma pleiadiana aí famosa. Chamada Sheliana. Não destruíram lá o planeta? Destruíram. É. Então, moça. Esses seres. Quando você viu, moça. Eles não pareciam que estavam dentro foram de uma bolha. Foram resgatados aqui. Foram resgatados aqui. Foi até quando a Sheliana veio em você. Fala no microfone, moça, para o povo ouvir. É que a Sheliana veio nela para comandar o resgate. Eles foram resgatados. Eles estavam muito tempo, parece um tipo de uma caverna. Que a Sheliana veio nessa menina. Ela até teve um pouco de dificuldade, porque ela até falou Não tinha... Não foi preparada. Não. Que ela estava acostumada só a vir na Mônica. Aí não estava, estava com dificuldade. Lembra? Você teve dificuldade de... E ela que comandou o resgate. A gente teve muita dificuldade porque eles não falavam. Eles a comunicação era mental. E a gente tinha uma dificuldade enorme. E aí vocês se comunicaram, eles entendiam. A gente fazia um esforço para se comunicar mentalmente com eles. Aí eles foram resgatados. Que até a Sheiliana se emocionou aqui. Foi. Agradeceu. Agradeceu muito. Porque ela já estava querendo, já estavam querendo resgatar esses seres há muito tempo. E eles foram resgatados, tudo com o amparo de Jesus. Agora vão dizer que isso aqui, agora ferrou, moça. Agora vocês vão ser jogados verdadeiramente na fogueira da Inquisição. Porque vão dizer que isso tudo é mentira. Que vocês querem aparecer. Que vocês querem fama. Você faz isso aqui por fama, moça? Você faz isso aqui pra ficar reconhecida? Pra ter reconhecimento, pra ter fama, pra ganhar dinheiro? Você faz isso aqui pra isso? Eu não tô preocupada com essa questão, não. Então, mas isso aconteceu aqui nessa casa. Esses seres foram resgatados. Foram trazidos aqui. E vão ser todos preparados. Todos preparados para reencarnar um outro planeta. Bom, o Deus que eu acredito, que é o nosso Pai, nosso Criador, eu sempre tenho uma visão que tudo coopera para o bem daqueles que acreditam nele e confiam. Que a gente busca... A gente se coloca na posição com Deus como instrumento para fazer a obra. Deus não, ele, como a palavra é bem clara, que diz que Deus não deixa o seu povo que se coloca na posição com ele para fazer a obra ser escarnecido. Então eu acredito que tudo tem um propósito. Podem pensar o que quiser, mas a minha visão de fazer a obra é única, de fazer o bem. Não importa se o irmão está encarnado, desencarnado, eu quero trabalhar e fazer o bem. Então eu vou continuar fazendo, mesmo isso que aí. Falem. Pode falar o que quiser, mas eu vou continuar. Vou pedir uma coisa para você. Vamos finalizar. Graças a Deus, graças a Jesus. Moça, você pode paralisar que eu não vou desacoplar dele aqui, não. Você vai paralisar o vídeo que eu vou falar com ela. Porque o que foi falado aqui foi muito forte para ela não se preocupar. Pode parar o vídeo que eu vou conversar com ela. Muito obrigado.